última hora! 4 alunos adoeceram depois de comerem bolos de porco e de canela na cafetaria. Será do porco, da canela ou dos bolinhos? Vamos saber em que Kelly Tesla investiga. Eu sou a Kelly Tesla. Não és nada! E desculpa, a minha voz não é nada essa. Bem, vai ser, quando tiveres o teu próprio programa de investigação. Isso quer dizer que o Hackett aceitou o pedido? Porquê é que mudou de ideias? Talvez as lágrimas. Estava solidário contigo. Bem, eu agrafei o dedo acidentalmente. Resumindo, ele diz que vais para o horário nobre. Horário nobre? Então... Isso mesmo. Entre a aula de ciências e a aula de educação física. Vou poder fazer as reportagens com que sempre sonhei? Vamos abrir com o quê? Temos o estranho odor da casa do porteiro, os porcos que vivem no campo de vôlei abandonado, as cuecas ortopédicas da auxiliar... São muito apelativas. Eu não sei qual delas vou escolher. Tiras ao calhas. A claque tem saias muito curtas. Brilhante! Vou já começar. Espera aí! São todos iguais! Vê-lo! Está bem. Fazemos então a do porteiro. O seu nome é Phil e é o nosso as. Veio 122 com a família atrás. Numa máquina do tempo que é de aluguer. O passado ele vem conhecer. É o Phil, Phil, Phil no futuro. Dando o seu melhor agora e nunca depois. Phil, Phil, Phil no futuro. É o as do século XXI. O as do século XXI. Está de férias cá, mas vai ao liceu. E não sabe bem como é que tudo aconteceu. A máquina do tempo. Então, que tal estou? Bem disfarçada. Vamos testar o microfone. Teste, teste! Prémio Pulitzer! Pulitzer! Excelente. Sabes o meu nome de disfarce? Nome de disfarce? Estou, porteiro. Boa. Nasci numa pequena vila piscatória sul do Canadá. Não será na América? Só tínhamos uma vassoura. Era a minha amiga. O meu brinquedo. Kelly... Chamava-lhe Sinha. Não, Sorinha. Não, Sora. Bah. O que é isso? O meu nome de disfarce tem de ter uma história. E se nós somos apanhados pelas autoridades? Bem, eles vão morrer de tédio. Sou Kelly Tesla, disfarçada de Stu Portais. Estou a caminhar em direção ao armário do porteiro, onde descobrirei a verdade sobre os rumores do pano do pó. Excelente! Vamos rebentar a porta do porteiro e revelar o seu sujo segredinho. Uh-oh. Boa tarde, hã? Desculpa. Aqui estou eu dentro do armário do porteiro. As políticas da escola dizem, e cito... Água, incluindo a da esfregona, tem de ser mudada. E muito. Mas com este cheiro, diria que a única coisa que mudou... foram as regras. Estou em pulgas! A minha primeira reportagem de investigação. Eu sei, mas vai sair-te muito bem. É inacreditável isto estar a acontecer na nossa escola. Eu próprio não quis acreditar quando vi este bar. Escândalo revelado! Incrível! Esta é a minha primeira grande história e ninguém está a ver! Claro que vêem! É! Chocante! Água suja! Vejam só! Dou-te um euro se ficares! Eu não estou a perceber! Ninguém está a ver! Sabes porquê? Porque estás a falar de água suja! Que é uma ameaça bastante grave! Por favor. O quê? Água suja? E a seguir, contaminação geral de saliva nos trombones. Isso é muito estranho, porque o meu próximo disfarce é Petunia Jones, super diva do tambor e do trombone. Onde estou eu? Vês o que eu digo? Cuidado, Killy. A Pim só dá conselhos para se aproveitar. Toma, Ernie. Vai às compras. A princesa e eu temos de falar. Ernie? E leva tempo. O público é como uma criança. Se queres que olhem para ti, o que é que tens de lhes dar? Grandes reportagens? Não! Açúcar! Estás a dizer que eu devia dar ao público histórias irrelevantes? Qual? Tu vais longe. É assim, boneca. As a câmara adora-te. Tens uma carinha gira. Tudo o que precisas são notícias giras a acompanhar. Ei, aquilo não é só uma carinha gira, mana. Ela tem faro para factos e para notícias. E uma boca para falar de factos e notícias. Obrigada, Phil. Uhum. Eu quero ser reconhecida como jornalista responsável por notícias sérias, não por sensacionalismo. Além disso, foi o teu primeiro programa. E pode ser o último. Ouve, tenho umas ideias que podem ajudar. Se estás interessada, tenho um trabalho até às 3:30. Mais tarde, vou estar em casa. Toma um cartão. Pim, Diff e produtora, como é que ela faz isto tão rápido? Eu não sei. Como podem achar que isto não é interessante? É verdade. Não vamos ter mais água escura. Só amarelo sujo. E foi Killy Tesla a investigar. Eu gostei. Ah, olá, Killy. Eu chamo o Phil. Ah, bem. Vim falar com a Pim. O quê? O que é que foi agora? Nada. Lloyd, traz dinheiro. Não foi nada. Querida, se ela destruiu qualquer coisa, nós queremos pagar. Não foi nada. Está tudo bem. Ei, para que desculpá-la? Diz-me só o número. Ah, Killy Tesla. Eu tinha a certeza de que nos íamos encontrar. Entra. E 2 chás de limão. Então é assim. Tens de manter as coisas simples. O teu público consiste em simples alunos. Tens de dar notícias que interessem à terceira classe. Como é que eu faço isso? 2 coisas. Ruído, doce. Tu és o doce. E a minha estranha reportagem filtrada na cafetaria sobre lasanha sem golfinho é um lixo, hein? Quase isso. Estava a pensar numa reportagem... sobre fitas. Fitas? Para o cabelo, fitas? Já saíram da ribalta. E o que acontece às coisas que saíram da ribalta há muito tempo? Acabam no vice-diretor Hackett? E uns aninhos a seguir? Voltam para a ribalta! É esse o teu truque! Agora vai para casa descansar. Killy! Cuidado com a Pim! Calma, Dr. Pânico. A Docinho e eu estamos a discutir o tema do seu programa novo. Estás com a Pim? Ela tem boas ideias, Phil. Aqui está outra fofura. Vai para casa e escolhe a tua melhor roupa para o programa novo. Obrigada, Pim. Ora bem, Pim, qual é o teu objetivo? É só ajudar a Killy a desenvolver o seu potencial e pôr um sorriso na cara da humanidade. Sabes, Pim, se continuares com essa expressão de inocência, os teus músculos faciais podem romper-se. Esse é um risco que quero correr. E agora, um assunto sério. Fitas de cabelo, simples acessório. O assunto sério era esse? Como podem ver, estas fitas não são apenas práticas. O penteado fica com um toque de festa. Com uma festa na cabeça. Deve-se estar a brincar. Esta repórter prevê que as fitas vão voltar a estar na moda muito em breve. É assim que a vida é mais bonita, não? Killy conta. E saímos do ar. Parabéns a todos. Agora, diz-me, que tipo de história séria acaba com a vida é mais bonita no Killy conta? É que ninguém vai ver isso. Ele tem razão. Tenho? Tem? Não estão a ver. Estão a adorar. Que tal é ser uma estrela? Oh, eu nunca quis ser assim, uma celebridade. Eu amo Killy. Graças à tua nova reportagem, a mamã vendeu 6 pacotes de artigos novos para o cabelo. Espera, pensei que querias ser jornalista para informar e ensinar. Phil, isto é informação. Sim, mas isso não são notícias. Não, mas são informações que todos querem ouvir. Está a ensinar, sem dúvida nenhuma. Ai, eu não sabia que conta levava capa. Vês? Tirem as fotografias que quiserem, é 1 euro cada uma. Pim, eu estava a pensar... Uau! Isto é tudo novo? Só queremos o melhor para o Kili Conta. Isto é tão... Eu sinto-me tão... Sinto-me... Sim, assim mesmo. Mas o que é isto? É o Hector. Se as coisas ficam moles, ele anima-as. Diz qualquer coisa. Tipo o quê? Obrigada, Hector. O Hector torna as coisas mais divertidas. E para que é que servem as cadeiras? Para teres o teu público aqui. Tu percebes de produção? É para isso que estou cá. E a minha mesa? O quê? E desperdiçar o dinheiro? Mas então onde é que eu ponho os meus papéis? Como é que eu faço isto? Tens um tipo que faz isso por ti agora. Chama-se Lionel. Vem na segunda. Oh, está bem. E que tal se fizéssemos uma reportagem especial sobre a enfermeira Chalazian? Vai completar 108 anos esta semana. Bem, talvez para a próxima. Hoje tenho uma palavra para ti, Kili. Piugas. Hã? Piugas? 300 pares saídos do barco. E é por isso que a sessão de hoje se chama Piugas para mim. Oh, mas é que eu... Ah, o Donnie tem um guião para ti. Muito bem, pessoal. Está na hora. Estamos no ar em 5, 4, és linda, 2. E agora, a rapariga mais fixe da escola, é deliciosa e ambiciosa, vem falar de... Piugas novas. Kili Kaplow. Obrigada a todas. Este é o Kili Conta. Piugas são excelentes para dar lustre à bicicleta. Guardar o dinheiro. E meninas, se não podem comprar luvas de massagem, nada melhor e mais macio do que deslizar a mão com uma piuga cheia de loção. A Pim fez daquilo uma grande infomercial. Para o caminhão. Kili, vamos rever o tema de amanhã. Muito bem, toca a mexer. Vamos. Enfila o programa, como correu? Ah, desculpa, Kilo, eu não posso falar. História de última hora no ginásio. Acho que as bolas estão perigosamente velhas e... Sabes? Esquece. Tu já não fazes reportagens sérias. Mas eu... Não faz mal, é uma reportagem direto local. Não percas. Ah, sim. Se conseguir. Obrigada, Héctor. Estás dispensado. Eu sou o repórter de investigação Phil Diffie, a substituir Kelly Tesla, que parece ter deixado o jornalismo a sério. Porque ninguém via. Estou agora no exterior do ginásio e há rumores não confirmados que dizem que está fechado. Acabámos agora mesmo de confirmar. A minha falta de experiência impede-me de levar esta história até ao fim. Portanto, até já. Oh, Phil, o ginásio tem outra porta! Estou perdido. Não sei o que fazer. Ora bem, os temas da semana que vem. Segunda, tops de folhas de alumínio. Terça, chumaços de esferovite. Quarta, suspensórios de fita cola. Pima, eu sei que não fazemos jornalismo sério, mas ao menos podíamos falar de coisas mais interessantes. Vou contar-te uma história, docinho. Era uma vez uma pequena ovelha. E o dono resolve dar-lhe um programa de televisão. Estás a falar de mim? Não. Eu disse ovelha, não disse? Bem, o programa desta ovelha chamava-se Ovelha e Conta. E ela começa a ter saudades do programa antigo que ninguém via. Já percebi. Eu devia estar contente porque toda a gente vê o meu programa. Que espertinha. É por isso que te vou levar ao topo. Como podem ver, ainda estamos no exterior do ginásio. Talvez alguém com mais alguma experiência em jornalismo nos possa ajudar. Ou podemos arrombar a porta? Ah. Bom, eu vou ficar por aqui. Como já todos sabem, eu estou na rua, ao pé do ginásio. À espera que algo aconteça para revelar a verdade. À espera? Entre e faz a reportagem! Outro repórter pode entrar a qualquer momento, mas este repórter acredita que quem espera sempre alcança. Portanto, é isso que eu vou fazer. Por acaso, trouxe maçãs de manteiga e compota e um batido. Estás a brincar? Não é assim que se lida com um furo destes. Tens de confirmar os factos. Entra e faz a reportagem. Senão as pessoas estão a olhar para ti, é isso pecado. Mas tu disseste que era em direto do local. Phil, o que é que se passa aqui? Deixa-me explicar. Simulaste isto tudo só para mostrar que o jornalismo corre-me no sangue? Que é esse tipo de reportagens que eu quero fazer? Não quero fitas, nem pilgas, nem o que quer que a tua irmã invente? Ou será que queres ficar com o meu trabalho? Não, primeira! Oh, pois... Estamos quase no ar! Porquê que não vestiste isto? Eu não vou fazer ação do top de papel de alumínio. Quero informar, não é vender. E comecei uma história que quero terminar. Sobre água suja. Desculpa? E em 3, 2... Olá, bem-vindos ao Kili... A investigação. Eu sou Kili Tesla. Há uns dias atrás comecei uma reportagem sobre água suja. Infelizmente tem mais perguntas que respostas. Mas hoje vou esclarecer tudo. Depois de pesquisar, descobri que não era a água, nem o detergente a causa do problema. Mas sim o pano, que é da mesma qualidade das coisas que vos tenho vendido. Não aprendeste já a lição? Ninguém vê as tuas reportagens! Achas? Estão a ver! Estão a ver a reportagem! Mas estão a ver agora? Porquê é que não a viam antes? Isso é porque te dei um novo look. É verdade. Ah, é? Sério? Tu estavas disfarçada. O público quer beleza. Phil, mas isso não é mau? Olha que não. A Pim tinha razão. Uou, uou, uou. Mais devagar, eu não percebo. Eu entrei com um top de folha de alumínio. Recomecemos daí. Não me interessa se vêem porque sou gira. Não posso evitar. Mas posso evitar vender porcarias. A partir de agora é só jornalismo. Groovy. Talvez outra expressão qualquer. Talvez uma coisa atual. Sim. E quero o Phil como produtor. Espera, já me situei. Não me podes despedir. Não é justo. Estás despedida. Hey, Hector. Anda só a ver isto. Não, não. Não precisa do teclado. Bem-vinda. Sabe bem estar de volta. Nós ainda estamos no ar, não é? Sim! Olá. Tops! Lindos e belos tops! Como vimos no Kili Conta! Mantém o pão quente e o estilo sensual! Tu chamas a isso música? Até os homens podem usar! Protegem-te do buraco da camada do ozono! Oh! As minhas pestanas! Aqui vai, despassado que tudo se tem em direção... deixa lá ver se eu me lembro! Ups! Está tudo bem? Ele está a dizer o quê?